Todos os homens que raciocinam devem tomar em consideração essas coisas. São perguntas tão antigas quanto a própria raça humana e só podem ser esquecidas quando a raça houver submergido na idiotice ou houver perdido a imagem de Deus. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Toda a existência do homem gira em torno do que pensa, especialmente do que pensa acerca de Deus. Davi S. Clarke. 2. O valor da doutrina. 1. O conhecimento doutrinário supre a necessidade de haver uma declaração autoritária e sistemática sobre a verdade. Há uma tendência em certos meios de não somente procurar diminuir o valor de ensinos doutrinários, como também de dispensá-los completamente como sendo desnecessários e inúteis. Porém, enquanto os homens cogitam sobre os problemas da sua existência, sentirão a necessidade de uma opinião final e sistemática sobre esses problemas. A doutrina sempre será necessária enquanto os homens perguntarem: de onde vim? Quem sou eu? E para onde vou? Muitas vezes se ouve essa expressão: não importa o que a pessoa crê uma vez que faça o bem. Essa opinião dispensa a doutrina por julgá-lo de nenhuma importância em relação à vida. Mas todas as pessoas têm uma teologia, queira ou não reconhecê-lo. Os atos do homem são fruto de sua crença. Por exemplo, quão grande diferença haveria no comportamento da tripulação um navio que estivesse ciente de que viajava em direção a um destino determinado, e o comportamento da tripulação de um navio que navegasse à mercê das ondas e sem rumo certo. A vida humana é uma viagem do tempo para a eternidade, e é de grande importância a pessoa saber que essa viagem não tem significado ou rumo certo, ou que é uma viagem planejada pelo seu Criador e dirigida por ele para um destino celestial. 2. O conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. As crenças firmes produzem caráter firme. Crenças bem definidas produzem também convicções bem definidas. Naturalmente, a crença doutrinária da pessoa não é sua religião, assim como a espinha dorsal do seu organismo não é a sua personalidade. Mas assim como uma boa espinha dorsal é parte essencial do corpo, assim um sistema definido de crença é uma parte essencial da religião. Alguém disse: o homem não precisa expor a sua espinha dorsal, no entanto deve possuí-la para estar bem aprimado. Da mesma forma, o cristão precisa de uma definição doutrinária para não ser um cristão volúvel e até corcundo. Certo pregador francês unitariano fez a seguinte declaração: a pureza de coração e de vida importa mais do que a opinião correta. A essa declaração outro pregador francês respondeu: a cura também é mais importante que o remédio, mas sem o remédio não haveria cura. Sem dúvida é mais importante viver a vida cristã do que apenas conhecer as doutrinas cristãs. Porém não pode haver experiência cristã enquanto não houver conhecimentos das doutrinas cristãs. 3. O conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro. Mate 22:2.29. Gal. 1:6-9, 2 Tim. 4:2-4. Disse com razão que as estrelas surgiram antes da astronomia, e que as flores existiram antes da botânica, e que a vida existia antes da biologia, e que Deus existia antes da teologia. Isto é verdade. Mas os homens em sua ignorância conceberam ideias supersticiosas acerca das estrelas, e o resultado foi a pseudociência da astrologia. Os homens conceberam falsas ideias acerca das plantas, atribuindo-lhes virtudes que não possuíam, e o resultado foi a feitiçaria. O homem na sua cegueira formou conceitos errôneos acerca de Deus e o resultado foi o paganismo com suas superstições e corrupção. Porém surgiu a astronomia com seus princípios verdadeiros acerca dos corpos celestes e dessa maneira expôs os erros da astrologia. Surgiu a botânica com a verdade sobre a vida vegetal. E dessa maneira foram banidos os erros da feitiçaria. Da mesma maneira, as doutrinas bíblicas expurgam as falsas ideias acerca de Deus e de seus caminhos. Que ninguém creia que erro doutrinário seja um mal de pouca importância, declarou De Grau Celsius. Hoje, teólogo de renome, nenhum caminho para a perdição jamais se encheu de tanta gente como da falsa doutrina. O erro é uma capa da consciência e uma venda para os olhos. 4. O conhecimento doutrinário é uma parte necessária do equipamento de quem ensina a palavra de Deus. Quando uma remessa de mercadorias chega a uma casa comercial, essas mercadorias são desempacotadas, devidamente registradas, e colocadas em seus devidos lugares nas prateleiras para serem vendidas. Essa ilustração mostra que deve haver certa ordem. Da mesma maneira, um dos propósitos do estudo sistemático é pôr as doutrinas em ordem. A Bíblia obedece a um tema central, mas existem muitas verdades relacionadas com o tema principal que se encontram nos diversos livros da Bíblia. Assim sucede que, para adquirir um conhecimento satisfatório das doutrinas, e para poder entregá-lo a outrem, Devem-se combinar as referências relacionadas ao assunto e organizá-las em tópicos e subtópicos. 3. A classificação de doutrina. A teologia inclui muitos departamentos. 1. A teologia exegética. Exegética vem da palavra grega que significa sacar ou extrair a verdade. Procura descobrir o verdadeiro significado das escrituras. Um conhecimento das línguas originais nas quais foram escritas as escrituras pertence a este departamento da teologia. 2. A teologia histórica traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária e envolve o estudo da história da igreja. 3. A teologia dogmática é o estudo das verdades fundamentais da fé como se nos apresentam nos credos da igreja. 4. A teologia bíblica traz o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia, e descreve a maneira de cada escritor apresentar as doutrinas importantes. Por exemplo, segundo este método ao estudar a doutrina da expiação estudar-se-ia a maneira como determinado assunto foi tratado nas diversas seções da Bíblia, no livro de Atos, nas epístolas, e no Apocalipse. Ou verificar-se-ia o que Cristo, Paulo, Pedro ou João disseram acerca do assunto. Ou descobrir-se-ia o que cada livro ou seção das Escrituras ensinou concernente às doutrinas de Deus, de Cristo, da expiação, da salvação e de outras. 5. A teologia sistemática. Neste ramo de estudos, ensinos bíblicos concernentes a Deus e ao homem são agrupados em tópicos, de acordo com um sistema definido. Por exemplo, as escrituras relacionadas à natureza e à obra de Cristo são classificadas sob o título Doutrina de Cristo. A matéria contida no presente livro é uma combinação de teologia bíblica e sistemática. É bíblica no sentido de que as verdades são extraídas das escrituras e o estudo acompanha as perguntas, que dizem as escrituras, exposição, e que significam as escrituras, interpretação. É sistemática no sentido de que a matéria está agrupada segundo uma ordem definida. 4. Um sistema de doutrina. Qual é a ordem a que vai obedecer o agrupamento desses tópicos? Não se pode fazer uma regra rígida. Há muitos modos de fazer esses agrupamentos, cada qual possuindo seu valor peculiar. Procuraremos seguir a ordem baseada sobre as relações de Deus com o homem, nas quais Deus visa a redenção da humanidade. 1. A doutrina das Escrituras. De que fontes trairemos a verdade inerente acerca de Deus? A natureza, na verdade, revela a existência, o poder e sabedoria de Deus, mas não expõe o caminho do perdão, e nenhum meio provê de escapar ao pecado e suas consequências. Ela não supre incentivo algum para a santidade e nenhuma revelação fornece acerca do futuro. Deixando de lado o primeiro livro de Deus, a natureza, vamos ao outro livro de Deus, a Bíblia, na qual encontramos a revelação perfeita de Deus concernente a esses assuntos. Qual a razão de se aceitarem as opiniões bíblicas como sendo a pura verdade? A resposta a tal pergunta leva-nos ao estudo da natureza das Escrituras, a sua inspiração, precisão e confiança. 2. A doutrina de Deus. Procuramos verificar o que as Escrituras ensinam acerca do maior de todos os fatos, o fato de Deus, sua natureza e existência. 3. A doutrina dos anjos. Do Criador naturalmente passamos ao estudo de suas criaturas, e, portanto, vamos considerar as mais elevadas de suas criaturas, os anjos. Este tópico também inclui os anjos maus, Satanás e os demônios. 4. A doutrina do homem. Não nos demoraremos muito tempo no tema dos espíritos maus e bons, mas passaremos a considerar a opinião bíblica acerca do homem, porque todas as verdades bíblicas se agrupam ao redor de dois pontos focais, Deus e o homem. Em segundo lugar em importância, após o estudo de Deus, está o estudo acerca do homem. 5. A doutrina do pecado. O fato mais trágico em conexão com o homem é o pecado e suas consequências. As Escrituras nos falam de sua origem, natureza, consequências e remédio. 6. A doutrina de Cristo. Segue-se, depois do pecado do homem, o estudo da pessoa e da obra de Cristo, o Salvador do homem. 7. A doutrina da expiação. Sob este título consideramos os fatos que esclarecem o significado da obra de Cristo a favor do homem. 8. A doutrina da salvação. Como se aplica a expiação às necessidades do homem e como se faz real em sua experiência. Os fatos que nos dão essa resposta agrupam-se sob a doutrina da salvação. 9. A doutrina do Espírito Santo. Como se faz real no homem a obra de Cristo. Isto é assunto tratado na doutrina da natureza e da obra do Espírito Santo. 10. A doutrina da Igreja. Os discípulos de Cristo obviamente necessitam de alguma organização para se realizarem os propósitos de adoração, instrução, comunhão e propagação do Evangelho. O Novo Testamento nos fala acerca da natureza e da obra dessa organização. 11. A doutrina das últimas coisas. É natural dirigirmos o nosso olhar para o futuro e pensar, qual será o resultado final de todas as coisas? A vida, a história, o mundo. Tudo que se relaciona com o futuro então se agrupa sob o título, As Últimas Coisas. Capítulo I. As Escrituras. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mate. 24 e 35. Seca-se a erva, e caem as flores, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isa. 48. Quem destruísse este livro, como já tentaram fazer os inimigos da felicidade humana, nos deixaria profundamente desconhecedores do nosso Criador, da criação do mundo que habitamos, da origem e dos progenitores da raça, como também do nosso futuro destino, e nos subordinaria para sempre ao domínio do capricho, das dúvidas e da concepção visionária. A destruição deste livro nos privaria da religião cristã, com todos os seus confortos espirituais, esperanças e perspectivas animadoras, e no lugar desses, nada nos deixaria a não ser a penumbra triste da infidelidade e as monstruosas sombras do paganismo. A destruição deste livro despovoaria o céu, fechando para sempre suas portas contra a miserável posteridade de Adão, restaurando ao rei dos terrores o seu aguilhão, enterraria no mesmo túmulo que recebe os nossos corpos, todos os que antes de nós morreram, e deixando a nós o mesmo triste destino.